Olá para você que está me escutando agora. Aqui quem fala é o Sabiá Linguarudo e eu vou estar com você para comentar a parte do texto que dá conselhos à pergunta Avez-vous des questions? É uma pergunta que se faz no final da entrevista sobre se você tem alguma pergunta para fazer para a gente, para o entrevistador, né? Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Então, logo aqui no início da frase a gente tem uma expressão interessante que é Il s'agit d'une belle occasion. Il s'agit de quelque chose. Il s'agit de quelque chose, que significa trata-se de algo, como uma expressão expletiva que retoma o sentido. Né? Il s'agit alors d'une belle occasion, né? Trata-se então de uma ótima ocasião. E mais à frente a gente tem ou encore les occasions de développement de carrière, ou encore sur l'équipe dont vous ferez partie. Dont vous ferez partie. Ou encore é ou então ainda, ou ainda. É um texto bem pequeno, né? E aí, o que é importante nesse texto é que se você não compreende ele, é não tratá-lo palavras por palavras, né? Tente se apropriar de expressões inteiras, como, por exemplo, a preposição envers, que tem aqui, né? Em vez de tentar procurar qual seria uma tradução para a preposição, que é sempre uma coisa muito difícil de traduzir, porque varia conforme o contexto, você vai pegar a expressão como um todo, né? Manifestez votre intérêt envers la compagnie. Manifestez votre intérêt envers la compagnie. Então, é isso aí. Espero ter ajudado. E tenham todos e todas uma ótima lição.